Puxe, em acionamento. Sinalizamos 5-3. Não segui 08. 353 está livre, chama táxi. Livre, bota táxi, 353. Passa nível 160, subindo. Voo 1605, chame Recife, frequência 125, decimal 1, alternando 133, decimal 25. Recife 125, 1, alterna 133, decimal 25. Obrigado, tenha um bom dia. Direcionar para o 02580, chama em táxi. Santana, 3, táxi de OB de 161. Autonomia de 4 horas, alterna, campo de 3, táxi de Apache após Índia e Alfa, com distância 186, ajuste no 015, tem um bom voo e bom dia. Apache e Alfa, 186, com espera, 015, bom trabalho. controle ao papapapá, Mike Juliet Romeu. Prossiga, Mike Juliet Romeu. Está na vertical da BR-324, altura da de Águas Claras. Está autorizado DCT Ondina. Autorizado, Mike Juliet Romeu. Autorizado DCT Ondina, grato. O Rio 580 está acionado no parque de autoridade, está com meia dúzia a bordo. Chegou, Cassara 2580, autorizado o táxi. Vai manter a interseção e vai chamar a torre no 86 para ingresso e decolagem. Ajuste no 0 no 5, tem um bom voo e bom dia para o 02580. Estou olhando a torre do na 3153, decolador 21 no controle 1 no 98, bom voo. 98, graças. Controle Salvador, tá 3153. Coluna da El passando 1700 agora. Só 3153, contato radar na decolagem, suba até nível de voo 360, foi direto da El. 360, direto da El, só 3153. O Sera 2580 ciente, está livre ingresso no zero, reporte pronto para decolar. Gente, está aqui pela pista, vai reportar pronto para decolar. Confirma, chamou o solo? Eu sei, né, no Ramiro. Estou tentando de voo. Eu sou norte, eu sou passando quantas milhas. Autorizado no meu pé sobre o voo e TGL Veracruz é colo da 97 direita ingressando no corredor Axé Axé Transponder 0136 com controle 119, decimal 8, retorno, opere 118, decimal 612, Índia, no numeral. Alfa, chama a torre 1186 para acionamento táxi decolagem, ajuste 1015, tenha um bom voo e bom dia. O 02580, livre decolagem 10, vento 070 graus, 029. Salvadora, TAN 3179. Bom dia. Guarulhos, copiou 340. Bom dia. Pronto para cópia 3179. 379, Guarulhos, nível 340 autorizado, aerovia Peruísque 50. Decola da 10 com curva direita na subida da EL, após Lida, após B10. Bravo, Índia, Delta Eco, Victor, B10. Aciona 5155, controle 119, decimal 8. Autorizado para Guarulhos, o nível 340, decolada 10, com curva direita, saída Tael, Leda, pois Leda B10. Autorizado 50 até usado. Transponder 5155, controle 119,8 para o TAN 3179. Quatro, chame pronto, pushback, TAN 3179. Camara 3179. 1998, bom voo. 098, obrigado, bom dia. Controle, bom dia, Passaré 2580, decolado na sua escolha. Passaré 2580, contatada a decolagem, suba até nível de voo 380, vou direto da EL. 380, direto da EL, 2580. Mike, você vai chamar, confirme? Azul 4208, essa identificação autorizada a chegada à Mari, desafia até 2 mil pés, que é negar no 015, é possibilizado o localizador. Trip 5514 está 9 milhas de Conde. Serviço radar terminado, mantém nível de voo 130, chame controle Aracaju, frequência 120, decimal 3. Canal 130, chamará Aracaju 1203. TAN 3153, chame centro Recife, frequência 125, decimal 1, alternando 133, decimal 25. 3345, confirmando Ilhéus 280. Afirmativo, 3345. Tio 3545, Ilhéus, nível 280, autorizado, direto Decola da 10, com curva direita na subida da El, após Leda, após Ilhéus. Aciona 5154, controle 119.8. Autorizado nível 280, com curva para G da El, Leda após DCT. Transponder 5140, controle 1198, script 5345. Responder 5154, trip 5345. 5154, trip 5345. Pronto, pushback, ajuste 1015 no pátio 3 do trip 5345. Ciente, o trip 5345. A gente vai achar que o rádio está um pouco baixo na transmissão. Eu não entendi a solicitação. Para o solo. Ok. Fala livre o táxi sempre para ingresso no 7, altímetro 1015, Índia, November Alpha. Vai prosseguir em mil pés. 7 vai para o delta no mil pés. Manati autorizado. Decolodão no 7 direita. Ingressando inicialmente litoral. Aguardando a liberação do controle. Corredor axé inicialmente. Aciona padrão 0125. Controle 119.8.2.186. Aparecionamento chama a torre, ajuste no 015, tem um convoio, bom dia. Siga. Está livre, chama para o táxi, Mike Eco Delta. Força Aérea 2580, chame Recife, 1251, alternado na 3325, no voo. 351-3325, obrigado, bom dia. Juliette, bom dia, aguarde cópia. Pediu liberar o autorizado. Chama a linha de pontos na cabeceira. Azul 4208, livre LS, reposta estabilizada. Já paramos, 4208, então. solo Salvador, no portão, posição 1-1, para puxar aqui a zona Megatron 3, zona 79. 379, 11 está livre, filme táxi. Chamada para táxi 3, 1979. Ok, autorizado a decolagem, vento 120 graus, 05 nós, forma um tráfego 2 milhas do externo. Usado, TGL em Veracruz. Uno mil pés, decola do 97 direito, ingressando no corredor Axé. Funciona 0151, controle 119, decimal 8, torre opere 118, decimal 612, Alfa Vitor Juliette. Bom dia, o azul 4208, tráfego avistado, tem livre pouso 10, vento de 130 graus 05 nós. Livre pouso no 0, azul 4208. A bordo no 44, chama torre no 86, para acionamento táxi de decolagem, ajuste no 0, no 5, bom voo e bom dia. Bom dia, por favor, meu Romeu Fox Lima, para Siri, confirmando o número 10. Livre acionamento, chame para o táxi, Alfa Victor Juliette. Índio November Alfa decolado aos 4-2, chame o controle 119, decimal 8. Chamando o controle 119, decimal 8, Índio November Alfa. Baixo o travoso 4208, passo o estado. Consciente. Transponder 0164. Controle 119, decimal 8, torre 118, decimal 612, né?